Se você olha pra mim, se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, alaúde é emoção. Eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Incarnaia, pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. Se você olha pra mim, me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, alaúde é emoção. Eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, esse homem nu sou eu, olhos de contemplação. Incamaia, pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. Olhos de contemplação.